7-5-9. Domo 7-5-9, complete nosso procedimento, emitor chama 2, frequência 118, decimal 95. 2295, bola 7-5-9. Bom dia, viu a chegada posse, desça para a nível de voo 060, ajuste 1097. Muito bom dia, 7353, essa é a informação, 7353. 7353, bom dia, confere, agora a resposta. Torre Salvador, bom dia, agora 759, passou em Gasterra. Plano 759, bom dia, 37 pontos na pista 0, vento no 00 graus, 79. Autorizado pouso 90, bom na 759. Para a hora, 0191, play do pouso, esperado. A gente não vai dar nenhum número, pouso, puxa, esperado, qual é o FETEC? Aqui, pouso, esperado, acordar, escutar aqui, 1911. Sanéia 6225, confirma a cena prevista para quem vai para Brasília? Arboruno. Arboruno, obrigado. Bom dia, chegada da Mais de Uno, entra para o nível de voo 050, ajuste na 017. 0017, 050, para instalar uma posição, uma boa presença da manhã. Pushing up to the moon. Here's our next one, YG, 6130. Is this something that is a finish plus we get in? No, I don't want to push it up. Okay, you guys can go back. Wind 1 0 degrees, 5 knots. We have to line up. Alpha, take off runway 10, Cessna 1911. Thank you. Pisa, direto sete, esperando mais um aspecto de dois. Tá, então, vamos esperar, vamos dar o vídeo na sua. 1516, autorizado alinhar e manter isso no zero. No solo ao 55, livre à direita via Fox, segue Alfa Kilo até o Fax 3, mantendo a minha escuta. Eita, Fox Alfa Kilo, Fax 3, mantendo a escuta. Azul 5126, autorizado decolagem, pista no zero, vento, 1-0 graus, 1-0-9. Azul 5126. Argentina 19911, call 1268, 1285, 1238, 1288. Curitiba 128, decimal 35, backup 123, decimal 8. Argentina 1911. Concentro Recife, confirme a proa por quantas milhas? Azul 512 milhas. É, a proa seria 265, exatamente a proa de Tosato, aproximadamente pelo menos 70 milhas. Gente, livre de desvios, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. A 9972, tráfego 1:30 rumo oeste, passando em de voo 08 em atenção, entrada 190. Geral 9972, deixa para 2.000 pés em instruções, ajuste na 097. Autorizado o final do procedimento, ele é satisfeito. Aproxima 0, vai autorizado. Teste 2017, passará autorizado ao próximo. O 5126 autorizado direto ao TESOP. 3 TESOPs, o 5126. Zona 53, autorizado a linha de decolagem 1-0, vento 120 graus, 1-2 nós. Esse mesmo é a linha de decolagem 1-0, tá? 3-0-3. 597, via chegada bom, subida para o nível de voo 050, a gente tem 090. Salvador, bom dia. 895, Grator, bom dia. Sim. Salvador, muito bom dia. O sinal 9972, final da 10 baixou a palavra. Sinal 9972, bom dia. Tráfego ao estado. Autorizado o pouso, pista 10. Thank you. 1-0 graus, 1-2-9. Gente, Rufus 1-0, Cidadão 9-9-7-2. Delta 3153. Delta 3153, a voz coordenação com o centro oeste. Já foi seguro, tá? 3153, obrigado. Do Galeão, via Pesolo 44, seguro, P November 857, Mão Sul, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Tóquio, a corrida Pesolo 0, curva direita. Transponder 5260, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Hey, 775, bom dia. Contato radar 64000, sudoeste do Rio Salvador. Luiz Almeida está interceptado, chegando ao Luiz Almeida, reposto para a descida. 01, cortejamento correto, reposto para o possível acionamento, portão 4. Bom dia, Volo 963, uma foto, foto é Galeão. Volo 963, bom dia, informação Fox Shot confere, Fox. Volo 963, autorizado Galeão via Fezulu 44, seguro, até novembro, 857, Mouro Sul, nível de voo 360, saída Fogo 1, Leida, Delclo, da classe da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5270, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Confiar vocês, 360 autorizado, conforme a rota do plano de voo, seguido pela Fezulu 44, segura, pelo número 87, Mouro Sul. Estão voando a saída com as redes hidrófilo, circulando da 10, curva direita, 5270, código, voo no 963. O 963, cortejamento correto, reporte para o feedback finalmente, portão 2. Paro por espécie para a meta, você é a 225, para o 7. Autorizado, chama a 225, é baixo táxi. Autorizado, vai chamar táxi para 225. Solo Salvador, bom dia. Azul Alfa, X-Ray, Quebec. Azul Alfa, X-Ray, Quebec, bom dia para você. Alfa X-Ray Quebec, solicita a autorização de negócio do pátio 3 até o finger de número 1 no pátio principal. Assistente Alfa X-Ray Quebec, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa X-Ray Quebec, autorizado o início, reporte para ingresso no pátio principal. Controle o TAM 3597, poderia voadura? Sim, 597, mantém o perfil, eu posso fazer isso. Ok. O 6225 nacional está pronto para o táxi com 144 mortes, 2 horas. 55, alternado Uber Lodge. Chinem 225, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 e a parte da CI Índia. Reporte no ponto de espera pronto, NH 10 no 7. Chinem até o ponto de espera parte, desde o ponto de espera no 0 vai reportar pronto, 6221. Quebec, Lourdes Nome Grande, Baixo Principal. Tente Alfa, X-Ray Quebec, fique atento a Avianca agora passando através da meia dúzia. Após o mesmo, segue com a Coca até o portão 1 no reporte Oberlin. Ok, após a passagem do Avianca, segui até o portão 1, reportaria Oberlin. Obrigado. 725, autorizado, galera, manter 790. Lima 790, 62. Faz o 4201, bom dia. Pronto para o Schweck. Será que é 5? Sim, será coordenado o 4201. No 7, no solo 25, libere à direita, segue táxi via Alfa e Juliette, até o portão 7. Ok, direita Alfa e Juliette, até o portão 7, tá? 35, no 7. A sua escolha. Autorizado com 963 após táxi. Autorizado após táxi. Salvador, no Rio 5973. Rio 5973. Bom dia para Recife. Prepare Puca, número 2, copy. Sente, estamos com a Fox Trot. Fox Trot, confesso. Autorando pronto, 5110. Genebra 225, autorizado. Decolagem tipo 10, vento 120 graus, 109. 7 livre de colagem, estamos zero, para a terra, 3 Azul 4201, vai disparar o Schweck número 2 do setor. Confira o 4201. Aguarde para iniciar o Schweck número 2 do setor. Vamos agora em 4201. Salvador Azul 4958, Azul 4958, desça para o número de voo 050. Ajuste na 098. 050, 28, Azul 4958. Usado com FIS via 021, nível de voo 360. Saída água, 1 transição elétrica, após elétrica direto nítido com interceptologia. Transponda 5272, frequência do controle Salvador 120.8. Confim, 3x0, apenas 121, acertado, decolamos 0, arco 1, transição elétrica após Nítibo, intercepto 0 via, 5272, transponde o controle 7208, gol 093. 4193, reposte para o Fitbex 9.8. Corre Salvador, bom dia, Azul 2775. Estabilizado no LS a 1,5 do Índia Serra. Azul 2775, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 109. Desculpe, senhor, não comprei sua mensagem para autorizar pouso. Afirmo, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, 2775. Salvador, Azul 4, 4958, direto de Lima. Azul 4958, mantenha o perfil de chegada. Tráfego 2033 milhas, rumo oeste. Correção, rumo oeste. É voo 320, subindo para o nível de voo 320. Este mantém o perfil, está com o tráfego no espelho. Obrigado, eu te agradeço. Chanel 6225, tráfego 1031 milhas, rumo nordeste. Passa no nível de voo 30 para 050, 772. Na 225, vou direto a essa. Telefone na 225. Bom, Salvador Azul 4201, tem 117 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Fernando Serra Bravo, Serra Romeu, para táxi. Azul 4201, táxi à direita via Índia, até o ponto zero da 610. Reporte pronto para decolagem, final 0018 agora. Exato, mais de ainda até o ponto zero, no zero, reporte pronto, no 0018, não existe, azul 4201. O 1093, no 418, na rotação. 1093, autorizado o chefe de acionamento após táxi. Autorizado o chefe de acionamento após táxi, 1093. O 1963, autorizado o chefe de acionamento após táxi. Mais ajuste na 098, autorizado o final do procedimento ele é executado, ajuste na 0, avança do zero. Ajuste na 0, avança para 2007, sem restrições, reporta a mão do localizador, a 1014. Já, eu acho que é meio Azul 4201, autorizado a decolagem pistão 0, vento 1,10 graus, 1,09. Autorizado a decolagem pistão 0, azul 4201. 5973, cópia. Cópia. 5973, autorizado a Recife, via 317, nível de voo 330. Saída Fuca, Jamo, Caju, decolador no 0 com curva esquerda. Transponder 5402. Frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Conforme para 330, rota 10 sobre a esquerda, posse do Caju, apresura 17, 5402, transponder 120, é o controle de 5972. 973, cotejamento correto, reporte para o Chilex no meio. Seu nome e versão é reporte para o pushback. Segunda linha,